Prossiga. Afirmativo, confirmando, está sintonizado em 12775? Afirmativo, como lhe informei, 2787. Cliente 1405, sistema 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-2 nós, nível de transição 050. Teto 2.000 pés, visibilidade maior que 10 km, temperatura 2.6. Muito obrigado. Você pode fazer a gentileza de selecionar a frequência da TI só para confirmar o recebimento? Que tem uma aeronave que está acusando, que não está conseguindo entender a mensagem. Azul tem livre decolagem, 100 graus, 10 máximo. Livre decolagem, azul 4071. Doutor, eu passarei 2.4 retornando, para nós está alto e claro aqui. Gente, obrigado. Ali mantém o passarelo. Ali mantém 2.4, 10. TAM 3152 para o uniforme, autorização para Maceió. Confirmando 3152, pediu cópia? Afirmativo. Tá pronto para cópia, 3152? Afirmativo, tá pronto. TAM 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, decolou da pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída por Cajamo, após direto Zumbi, controle 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 5023, TAM 3152. Só confirme a saída? Saída por Cajamo, e após Cajamo prossegue direto Zumbi, Maceió. Afirmativo, TAM 3152, autorizado Maceió, nível 330, decola da 10 com curva esquerda, Pucajamo, pós Maceió. Controle 198, transponde 5023, TAM 3152. 3152, correto, chame pronto para posicionamento. Vamos lá. Boa noite, azul 4071. 1889 para o Galeão. Pronto para cópia? Pronto, Galeão. 1889 para o Galeão, autorizado, nível 360, via para o ISC 50. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. A saída da El, Leda, transição Videv, Upper November 857, seguro. Upper Lulu 1-6, Grufe, Upper Lulu 1-4, Toquim. Controle Salvador Operem 1-9-8, Torre 1-8-6. Aciona 5-0-3, Lulu 1-8-9. 5-0, transporte? 5-0-1-3. 3-6-0, aprovado Galeão. Aerovia inicial, Operem ISC 5-0. Saída. Nael Leda, após Leda Bidev, intercepta para November 857, voo seguro, Pesolo 1-6 até Grupo, após Pesolo 1-4 até Toquim. Decolagem da 10, tem primeira curva direita. 198, controle, 5013, o transponder, o voo 1889. 1889, correto, chame pronto para posicionamento. Chama na prova. Oceaner 6313, se seu gate de número 1, se estiver disposto a prosseguir logo para o gate, pode agilizar o táxi via Juliette, Alfa e Índia para ingressar à frente do tráfego da companhia que está no pushback. Estão contornando o tráfego no... pela Juliette, Alfa e Índia 6310. Na proa de Zipaina presente? Aguarde. O Oxenamia 3 solicita aguardar o tráfego para ingressar na alfa. Gente, só após o tráfego da companhia, prossegue para o gate 1. Obrigado. Solo, por gentileza, queira confirmar para o 398, é da Elleda Dinéria, é isso, né? Confirmando pro gol no 889? É 889, é isso aí, pessoal. É da Elleda Dinéria, né? Negativo, da Elleda Videv, Bravo Índia, Delta, Eco Vitor. Ok, então, da Elleda Videv, obrigado. Solo, Salvador, Oxané 630, acionou. Autonomia de 3h40, 97 a bordo, alterna Natal, tá pronto, escutar. 3662, vou direto de par. Direto de par, graças 3662. 1012, uma boa noite. 7002, dois ataques via Índia Alfa, após 18h30, boa noite, 6310. 32, entrou. Três, prosseguindo então para o ano. Obrigado pela atenção. Checo Delta, confirma intenções. Yes. Intenção é checa, te atrego, sobrevoo na plataforma Manati. Gente, confirme altitude, não recebo uma Charlie. 1000 pés. Reporte 20 milhas, correção, reporte fora da barra, Mike Delta. Eu acabei fora da barra, Delta. 3662, submantém o nível 370, chame agora Centro Recife no 2545, alterno no 2685. Recife, 1245, 2685. Obrigado, uma boa noite. Bom, Marcelo. Autorizado, Mike Eco Delta, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Faltarei, Eco Delta. A cruzando 120, azul 4071. Aguarde o transferente das comunicações, azul 4071. Guarda. Aguarde 106. Prossiga. Decolado de Ondina agora no Tramês do Pestana. Para pouso no Pátio do Gré. Gente, reporte visual com campo. Gente. Minha altitude, guarde 106. Só 500 pés visual com tráfego aí à minha frente. Gente. Zul 4071, submantém o nível 360, chame agora Centro Recife, 125.1, no alterno no 33.25. Ótimo. 325-4071. Bom, Antônio Salvador, muito boa noite. Na 63 no 0, decolou, vai cruzando 1.500 pés, perfil da PUCA. Deixei na 63 no 0, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 350. 350 autorizado, conforme o chinelo 63 no 0. Do 4209, DCV chegada para 2000 pés, o ajuste no 02, autorizado LS XR da pista no 0, reporte no localizador. DCV a chegada para 2000 pés, autorizado X-Ray da 10, vai reportar no localizador o azul 4209. Medo 2224, submantém o nível 350, chame Centro Recife no 2545, alterno no 26, decimal 85. No 2545, podia confirmar a secundária? 126, decimal 85, a secundária, passarei do 2224. 2685, grato. Através de Pituaçu, Guardião 06. Guardião 06, confirme visual com o campo. Afirmativo, já visual. Gente, chamei a torre no 86. Gente. É. Guardião 06. Siga. Através de Pituaçu, a intenção pouso parte do Graia. Seja Guardião, não há tráfego informar, reporte na final do Graia. Gente. Liberando o litoral, livrando o litoral direto para Tigré. Salvador, boa noite, voo no 405, pronto para o táxi, 40, a boa do alterna com 3 horas e 57 minutos de autonomia. Voo no 405, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2, uma boa noite. Gente, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 1, no 8, decimal 6, 1012, bom trabalho. O Mike é com Delta. Voltar 3152 na 9 para puxa acionamento. São 3152, autorizado de entrar táxi. Camarada, 3152. Voa no 405, espera, dá um 0 minuto. Ciente a linha e decola, está autorizado, vento 090 com 10, gol 1405. A linha decola da 10, gol 1405. Informa solo controlado no Graé, vento 090 com 10. Ciente. Torre Salvador, bom dia, o azul 4209 a 1 milha de Simbra, estabilizado do X-Ray 90. Ciente, continua a aproximação no zero, aguardando o pista livre. Ciente. Bom, número 04 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Peso 19. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6. Aciona 5024, gol no 604. Autorizado 370 para Fortaleza, Peso 19. Decola da 10, primeira curva esquerda na Momo Frote. 1098-118-6-5024, gol 1604. Polo 604, chamizão para ativar acionamento. Controlado, Grael, Guardião. Guardião, ciente, frequência livre. Grael, Leda, Bidev. Já tem aqui a autorização, se tiver pronto, a cópia. Opa, copia. Chamar 6303 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1-19.8, torre 1-18.6. Aciona 5035, o Chamar 6303. Pena transponder 5035. Afirmativo. Ok, obrigado, autorizado nível 360, hoje na 6313, Peruísque 50, decola 1-0 com curva direita, Dael Leda Bidev 19-8, controle, torre 286-5035, hoje na 6313. Sinal 6313, chamizão para pistar esse momento. Obrigado. Dólogo 3889, puxa-me acionamento, meia dúzia. 1889, chama o pushback. 889, pushback. 1889, coordeno com a equipe de solo para guardar tráfego Airbus 320 da TAM passar a retaguarda da aeronave e após iniciar o pushback, 1889. Afirmativo, após a aeronave da TAM passar a retaguarda, autorizado, 889. Táxi Utah 3152 com 121 a bordo, alternando Salvador com 2 horas e 15. São 3152, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18.6, ajuste 10-12, uma boa noite. Gente, via Juliette Alfa, ponto de espera da 10-18.6 com 6-12, tá 3152, bom trabalho, boa noite. Solo Salvador, bom dia, azul 4209. Bom dia, azul 4209, táxi via Alfa, Kilo, vai aguardar na Pátio 3, para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, aguarda no Pátio 3, o azul 4209. Salvador, é o Webjet 6747. Webjet 6747, pronto para cópia? Pronto, cópia, aproxima. Webjet 6747 para Guarulhos, nível 340, autorizado via Upper Whiskey 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição de Dev. Controle 1-9 decimal 8, torre 1-8-6, adiciona 5031. Webjet 6747. Nível 340, autorizado Guarulhos, São Paulo. Via Uniforme Risk 50. Pista 10, curva direita, subida da El, Leda, PF, controle 19-8, código 5031. Correto, chame para puxar acionamento, objeto 6747. Chama na cunha. Oi Salvador, muito boa noite, tá 3152, pronto no ponte de espera da 1-0. Autorizado a linha decolar pista 10, 1-0 com 1-12. A linha decola da 1-0, tá 3152. Eu ingresso no pátio principal azul 4209. Azul 4209, tá visual com tráfego da Gol no Travers Gate 612? Firmo, visual. Pra aguardar a passagem do tráfego no táxi e após ingressa para o Gate 9. Gente, após a passagem do mesmo, vai para o Gate 9. Para o táxi 889 com 62 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 889, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0, 1-2, uma boa noite. Livre táxi Juliette Alfa, pode esperar 286, ou 1889, boa noite. É, pode confirmar qual é o 4209, é portão 8 ou portão 9? É o 9. É, 9. 405, submantenha o nível 360, chame agora Centro Recife em 126, decimal 0, alternando 28, decimal 8. 260, 288, 1405, boa noite. Zuno 5298 aos 29. Oi, boa noite, chegou no 889. A Lima tem no 889. 3152, pedindo chamar o controle 198. Tem um tio. Boa. Estacionamento, posição 8. Voo no 604, acordando com a equipe de solo, Embraer 190 da Azul vai passar a retaguarda. Após a passagem do Embraer da Azul, tem livre pushback. Voo no 604. Sim, após a passagem do Embraer, está livre pushback. No 604. Livre decolagem, vento 090 graus, 1 a 0 nós. Livre no 889, decolos 32, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 198, boa noite, bom trabalho. O M6747 está pronto, pushback, acionamento, posição 4. 9, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Para o 360, conforme autorizado, igual no 889.